3000, ajustado 1013, grato. 222, chame Centro Recife, no 288, até no 26, decimal 4. Quando vai ter que se passar esse futuro lá? Responde no 395, complexo procedimento, final do procedimento LSXC1 Glide, torre 1 no 8, decimal 6. 6, boa. 1222, copiou? Do antes, ataque 6, Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 396. O Salvador, Chanel 6321, informa aí o final de reboque para posição 12. Reporta novamente para iniciar o pushback, o Chanel. Reportará. Pela esquerda, reporte reinterceptando o final do 17. Terra. Visual com Veracruz. Já afirmativo. Frequência livre para coordenação, Mike, cuidado. É, obrigado. Tá passando a rotatória agora? Negativo, tá agora 4 milhas da rotatória. Ciente, reporte então na rotatória Vitorino de Juliette, iniciando espera. Tem mais um tráfego para pouso à frente, 3 milhas da 17, iniciando espera também. 1500 pés e o ajuste no 0 no 3, Vitorino de Juliette. 7, Matheus, 1500 pés, vai efetuar espera na rotatória. E no Quebec, você é só confirmando, tá? 1000 pés. Ô, Matheus, 1000 pés. Ciente. É, grato. Beleza. Ô, chefe! Na rotatória, fazendo espera 1500 pés. É, certo. Oi, Alfa Delta, pronto para o táxi. Tá 3567, solo 40, ao livrar um 219 para o táxi. A livrar solo 1219, 3567. Alfa Delta, guarde para o táxi. Meu, reportará. Oi, doutor Gomes, falha pra rotatória, senhor, presente? Afirma. Grato. Milho, abraço, Sérgio. Opa. Solo TAM 3217 para o táxi POB 121, alternando Guarulhos, 3 horas. Pousa 3 milhas. Assistente está correndo aqui, quer. E na Charlie vai chamar a torre 1 no 8, decimal 612. Ajuste no 0 no 3, tem um voo, boa tarde. Juliette, Alfa e Charlie no ponto de espera, chama a torre 286, obrigado. Vitória de Juliette na vertical da rotatória, iniciando 360, visual com o Kilo Quebec Terra. Vitória de Juliette, ciente, tem condição de se adaptar como número 2, Kilo Quebec Terra à frente? Afirmo, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, autorizado para seguir para o final da 17, reporte a 3 milhas. Reportará a 3 milhas, o Juliette. Segundo 785. Afirmo. 7231 and Blueberry Taxi via Juliette, Alpha and Charlie. On holding point, taxiway Charlie, contact tower 118.60. Roger, via Juliet until taxiway Charlie, I will call Salvador Tower 186, Pataredo, 2231. Correct, 2231, and have a good trip. Have a nice trip, sir, 2231. Alpha, Alpha, Delta, o ajuste no 0 no 3, reporte para ingresso na 17. Gente, reportará para ingresso, Alfa, Delta. 396. Mantendo posição, 1396. Salvador, é o gol 925. 50 milhas de Salvador. Atingindo 5.500 pés na próxima linha. Roda rotatória, desça para 1.500, 1.013, o ajuste. Juliette, Quebec, Kilo. Kilo. Vitorinho de Juliette, devido a mais um tráfego para pouso na 1-0, inicia o 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da 1-7. Autoriza manter meu peso, Juliette? Afirmativo, ajuste no 0-3, Vitorinho de Juliette. 7, mais um 360, pela esquerda, mil pés, o Juliette. Bono 395, solo 43, Olivrão 219. 219, camarada. Eco Hotel Golf, reporte na rotatória. Informa o tráfego Vitor Índia Juliette a 3 milhas da 17, mantendo 1000 pés. Reporte visual com mês. Vitor Índia Juliette, informa o tráfego Eco Hotel Golf, prosseguindo para a rotatória 1000 pés. 1000 pés da rotatória, Eco Hotel Golf. Ok, bom, Vitor Índia Juliette está mantendo 1000 pés na rotatória. 3217, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera. Pushback. Estimativo, acionamento 321 está autorizado. O acionamento chame para o push. E, autorizado acionamento, chame para o push, 321. Alô, Salvador, gol no 755, tem informação aqui, oi? 7, Juliette. Alfa, Alfa Delta, ponto espera, pronto. Alfa Alfa Delta, mantendo a espera. 755. Tem a saída prevista? Saída Gol e Gonza. Gol e Gonza, obrigado. Solo Gol no 395. Gol 1396, corrigindo. É o Gol 1395, senhor, livrou a pista. Sete Gol no 395, prossiga táxi via Alfa aguardando antes da Juliette. Alfa aguardando da Juliette. 396, pode prosseguir? Sim, o Gol no 396, ingresso na Taxi Juliette e aguardando para ingressar. Seu gate será o 01, aguardando o início do táxi da aeronave Gol Varig, que está no através do gate 03. Positivo para o gate 01, vai aguardar o táxi da aeronave da companhia. 1 no 396, obrigado. O Golf está reduzido na rotatória. Cliente Eco Hotel Golf, faça espera na rotatória aguardando instruções. Cliente Golf. Grau 09, nós. Olha, autoriza um 360 pela esquerda para o Juliette. Afirmativo, Vitor Índia Juliette. Solo 395. 395, prossiga. Um pouquinho antes dessa posição que nós estamos aqui, tem uma depressão acentuada na taxiway. Obrigado, a informação será comunicada junto em fraero para verificar. Obrigado pela informação, Gol no 395. Estimado aí para a decolagem. Vitor Índia Juliette, está livre o pouso, pichão no 7, vento no meio 0 grau 09. 7, livre o pouso, Juliette. Tá 3217, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém, não no 0, 3217. 6231, passaredo, ready for takeoff, 18, ok, passaredo 2231, maintain hold point. Then, passaredo 231. Pode dar uma passagem do navio na curta final, autorizado ali a manter o Alfa Delta. Eco Hotel Golf pode prosseguir para a final da Lançã, senhora? Eco Hotel Golf, está livre prosseguir para a final da 17, reporte a 3 milhas. 7? Trip 5488, solo 47, é o Livrão 219. 1219, grato, boa tarde. Boa. Olá, boa tarde, trip 5488, Livrão. Vento no 50 graus, 07, nós. Teve decolagem pista 10, o TAN 3217. Vitor India Juliette, solo aos 47, autorizado, o VAR esquerdo e aguardar na Quebec. Certo, Vitor Juliette, entrando na Quebec. 3567, ingresso Juliette para o gate 6206. Juliette para o 612, 3567. Bolo 395, ingresso Juliette, gate 09. Juliette, gate 09. 3 milhas, sinal da 117. Juliette, Golver. Passare 2231, clear the line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Passare 2231. TAN 3217, decolado aos 49, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom serviço. Remoto no 3. Juliette, remoto no 3, 8. Controle Salvador, boa tarde, 3217, tá, tá? 17, o vento no meio 0 grau, 07 nós. Oceano. No transponder 3217 na saída da guarda. 7, autorizado aliar e manter o Alfa Delta? Afirmativo, Alfa Alfa Delta. Passareiro, até quanto tempo até a vitória da conquista? 50 minutos. Tá, piloto. 077 está autorizado para o Galeão, número voo 3620, via Pesulo 14 até a posição Toquim, após operar Alfa 317. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem, na saída da El, transição Blaise, transponder 5545 e a frequência do controle 119, decimal 35. 360 para o Galeão, Amper Zulu 14 Toquim, Amper Alfa 317, decola da 10, curva à direita da El Blaise. 5545 transponder, 1935 ao controle. Correto, bom no 077, ajuste 1 no 0, 1 no 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. 925, copia. 925, na escuta. 925 está autorizado para Brasília, número voo 3620, via UP Zulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem, na saída Gole, transição Ofito, transponder 5550 e a frequência do controle 119, decimal 35. 360 Brasília, Pesulu 17, decola 10 com curva direita, gole o quinto, 5550, controle 193. 95 correto, ajuste 10 no 3, chame pronto, feedback acionamento. Vai chamar a PUT. 755, pronto, cópia. Pronto, cópia, bono 755. Bono 755 está autorizado com fins, número voo 380 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva direita após a decolagem, na saída gole, transição Gonza. Transponder 5552 e a frequência do controle 119 decimal 35. Autorizado com fins 380 até o 58. Decola da pista 10 com curva à direita, na saída gole e gonza. 5552 transponder e 119.35 controle. Gol no 755. Correto, gol no 755, chame pronto, pushback acionamento, ajuste ao 10, 13. Informe o gate. Tá no gate 3, vai reportar. Passare 2231, airborne at 52, contact sinal 1, 9 decimal 35. 9 decimal 35, passare. Salvador departure, good afternoon, passare 2231, Momo, WhatsApp with reference. 2231, order contact on departure, climb to level 220, Momo departure. Roger, sir, Momo departure, climb to contact level 220, one possible request direct heading to Vatapi or Barreiras, passageiro 221. After pass, flight level 050, clear direct Barreiras. Roger, sir, thank you so much. After pass, contact level 050, direct to Barreiras, passageiro 221. Salvador, boa noite, tá 3190, informação X-Ray. 90, sem identificação, chegada a Mário, desça para 2000 pés, 2013. Gente, 2013, solicitando executar o RNAV da pista 10. Gente, após ETAP, 366, descendo para 2500. 2500, após ETAP, 366, obrigado, senhor. Então, 3217, chame o Recife em 1288, alterno 264. 288-264, obrigado, bom serviço. Alfa Delta, decolar 254, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, até a volta. Controle, Salvador, muito boa tarde, Alfa Delta, decolado no perfil PUC. Alfa Delta, inicialmente saída PUC, subindo a 130, está sob vigilância radar. Delta. Seria tempo de voo? Aproximadamente uma hora e meia. Sim. Pushback. Autorizado, pushback, chama 6321, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi. Tráfego Salvador OTAN 9357 com ataque, formação X-ray, autorização Guarulhos. Sistema nível para Guarulhos, ETAN 9357. Nível 400. 7400, Guaricó, é da Eldin, era a saída. Obrigado, Guarulhos. Vento no 40 graus 07 nós, livre da colagem pista 10. Informe que tem um tráfego à esquerda cruzando o campo, já livrou o eixo no 028, não vai interferir com sua decolagem. Comente, eu tenho o mesmo antiquado, vou no 785, autorizar a decolagem no 0. Prossiga 9357. 9357, está autorizado para Guarulhos, número de voo 400, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, com curva direita após decolagem, na saída da EL, transição de NER, transponder 5566, e a frequência do controle 119.35. Aprovado, Guarulhos 400, via Upper Whisky 50, decola pista 10, curva direita, da EL, Diner, 5566, transponder 1935, controle. 9357. Olha, 9357, o ajuste é o 0113, chame pronto, pushback acionamento. Confirme o gate é o 05. O gate 5013 vai reportar o 9357. Para pushback acionamento no gate 4. 35, uma boa tarde, senhorita. 925. Chamada ataque com 925. Salve Salvador, Xander 6321, pronto para o táxi, POB 76, autonomia 2 horas e 50, altera na Goiânia. Gente, Xander 6321. 1 no táxi via pátio principal, após Juliette, Alfa e Charlie. Quando espera da 1-0 na Charlie, vai chamar a torre em 1-1-8, decimal meia dúzia. Ajuste 1-0-1-3, tem um bobo, boa tarde. Ok, táxi autorizado via pátio, após Juliette, Alfa e Charlie, ponto espera 18-6, o Schneider 6-3-2-1. Fala, Gol 1077, gate 8, tá pronto também. Gol 1077, coordenando com a equipe do solo, após a passagem retaguarda do Fokker 100 da Oceanair, estou autorizado, seu pushback, acionamento, chame táxi. Chamarei táxi, coordenando aí com a Oceanair, 1077. Zero informe de cada. Reduzindo para 2509. 6720, reduza para 2509. 2506720. Solo Salvador, gol no 755, tá pronto pushback no momento, botão 3. Manda o gol no 755 no 03? Afirmo. Vai aguardar, mantém a posição, será o número 2 no setor. Sente, gol no 755. Contact receive sent, frequency 128.8, enable 126.4. Alfa Alfa Delta, primeira radial seria 050? Afirmativo. Valeu interceptar 050, Alfa Alfa Delta. Alfa Alfa Delta. Solo é o 925. Siga. Tem um probleminha com o passageiro aqui, vamos aguardar um pouquinho para iniciar o push aqui. Gente, chame novamente, pronto. Chamar quando estiver pronto. Aqui pro nosso trabalho, a gente vai decidir aqui se vai continuar ou se vai abortar e retornar pro Salvador. Acho que no 6321, ponto espera, 6321, na linda cola pista 10, vento no 30 graus 099. A linda cola da 106321. A 25 agora tá pronto. A 25 é o número 2 agora no setor, aguarde. Vamos lá no tráfego da companhia, iniciando no 03. Após o mesmo liberar o setor aí do pátio 1, está autorizado o push e acionamento. Coordene com a equipe de solo. Positivo, após o táxi do gol, está autorizado coordenado com o solo, obrigado. Para o táxi, é gol 1077, está com 173 a bordo, 3:50, alterna Campinas. Gol 077, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 10. O ajuste 1013, torre 118, decimal 6. Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, 18.6, com a torre 1077, obrigado. Gol 1785, chame Recife em 1288, alterno 264. 288, 264, boa tarde, obrigado. Ô Juliette Quebec, Kilo está vivão com a pista. Torre 18.6, Kilo. Kilo. Sou de Salvador, muito boa tarde, gol no 612. Cliente X-Ray, descida 1-0, AMA. No 612, bom dia, contato radar, suba, corrigindo, sendo identificação. Desça para o 050 na proa da posição AMA. Oi, Chico, 050 na proa de AMA, já está, 612. 935, obrigado, 321, boa noite. 399, qual tem meu nível para São Paulo, Congonhas? Nível 340. 340? 340, afirma. Gente, aguarde coordenação. Guardando, 399. Alfa Delta. Chega. Alfa Delta vai retornar a Salvador, tá muito escura a claridade aqui pra efetuar o nosso trabalho. Sete, curva esquerda pro 280, desça para o 040, Alfa Delta. Sete, esquerda 280, vai descer pro 040, Alfa Delta. Irá ingressar aí na Taxiway Alfa, o Boeing da companhia. Após o mesmo táxi à direita via Índia e Alfa. Gente, após a passagem da aeronave via Índia e Alfa, gol 175. Torre Salvador, boa tarde, gol 1077, aproximando o ponto de espera da 1-0. Boa tarde, gol 1077, a linha e decola a pista 1-0, o vento 150 graus 08 nós. A linha e decola da 1-0, gol 1077. Sim. 030, a Papa Delta. 399, pronto, cópia. Pronto, cópia, 399. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 340. Via Upper Whisky 58, decola da pista 1-0, saída Gole, transição Gonza, primeira curva à direita, controle 119 decimal 35, transponder 5556. Autorizado Congonhas 340, Upper Whisky 58, decola da pista 1-0, saída Gole, Gonza, primeira curva após decolagem direita, controle 1935 e 5556, transponder 1399. Gol 399, correto, aguarde para o puxe e acionamento. Positivo, 399. O gol 1925, portão 04, autorizado, puxe e reporte para o táxi. Para o táxi, 1925. O gol 399, informe o gate que se encontra. 21. 7. Informação, aguardando pista livre. Guarda pista livre, 3190. Torre Salvador, gol no 755, ponto de espera, pronto. Gol no 755, mantém o ponto de espera. Mantém, gol no 755. Solo Salvador, TAN 3567. TAN 3567, confirme o nível para Brasília. Zero, aguarde coordenação. Alfa, Alfa Delta, esquerda pro 250. Esquerda, 250, Alfa, Alfa Delta. Bono 077, decolado 06, controle 119, decimal 35, bom voo. Canal 35, obrigado, Bono 077. Boa tarde, é o Gono 077. 077, boa tarde, contato radar, subo 360, CD da EL. 360 da EL, Gono 077. Alô, só confirmando o backtrack? Afirmativo, para o hangar da base. Autorizado. Alô. São 3190, informo que os primeiros 90 metros estão fechados, pista 10. Livre pouso, o vento no 40 graus, 10 nós. A ciência da restrição, o TAN 3190, autorizado pouso. Tá bom. 22 mil pés autorizado, reporte final do LSX6, sem glide. Poxa, 2000, viu o esquadrão? B0335 de autonomia alterna com fim. 7170 a bordo? Aviso. 7 táxi via Índia Alfa e Charlie, com espera do 10 na Charlie, vai chamar a torre 118, decimal 6 dúzia. Ajuste 10013, tem um bom voo, boa tarde, o Golo 925. Livre, táxi no ponto de espera na Charlie, 2186, uma boa tarde, voo 1925. Torre Web 6721 estabilizado, localizador.